obrigado a todos que estão assistindo, ó. De novo, eu falando assistindo. De novo. É verdade, de novo. De novo. Meu Deus do céu. De novo, eu falando assistindo, cara. Ai, meu Jesus amado. Enfim, agora vamos lá pra notícia. Essa notícia é séria, tá? Então, por favor, gostaria de pedir pra que trocasse a trilha. Isso aqui aconteceu sexta-feira em São João de Meriti, no bairro Coelho da Rocha. Vamos lá. Na noite de sexta-feira, dia 30 do 5, ou seja, dia 30 de maio, um casal identificado como Lucas Silva e Milena Souza perderam a vida de forma trágica ao tentar atravessar os trilhos do trem em Coelho da Rocha, na divisa entre São João de Meriti e Belfor Roxo. Os dois estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por uma composição, ou seja, por um trem do ramal Belfor Roxo. O impacto foi violento e, infelizmente, ambos morreram no local. O acidente aconteceu nas proximidades da Rua da Matriz, uma área de passagem crítica, que eu sempre falei na minha rede social que a Supervia e a Prefeitura do Rio, Prefeitura de São João de Meriti, a Prefeitura de Belfor Roxo, Governo do Estado, tinham que fazer uma passagem de nível ali de forma decente. As autoridades investigam o caso para saber se houve falha na sinalização ou imprudência na travessia. Eu ia falar imprudência na Supervia. Ô, dona Supervia, você que tá tão empenhada em processar a mulher melão, porque ela fez um clipe lá de biquíni, no vagão lá, no trem lá, sei lá, também não entendi muito bem essa história, não me interessei, não fui a fundo, mas é o seguinte, vocês que estão tão interessados nisso, por que vocês não vão lá e mexem nessa questão dos trens ali, da passagem de trem? Não é só de Coelho da Rocha não, Agostinho Porto, Vila Rosalia, centro de São João. Quanta gente morreu ali no centro de São João, porque aquela passagem de trem ali maldita, aquela merda, que simplesmente passa trem, passa carro, passa tudo ali um em cima do outro, ninguém consegue ver nada naquela merda. Quantas vezes já não aconteceu isso? Ali. Eu tô falando de Santo São João, ali perto do Reizinho ali. Quantas vezes? Várias. Entendeu? O trânsito ali é todo desorganizado. E aí muita gente, Rodrigo, é culpa da prefeitura, não é só a prefeitura não. Quem tem que mexer na passagem de nível ali é a Supervia. Entendeu? Mas claro que a prefeitura também, não sei se é incompetência, e eu não tô falando do governo atual, tô falando dos outros governos. Não sei se é omissão, não sei se é conformismo, enfim, mas é complicado. É complicado como as coisas funcionam aqui nessa cidade. Aí, depois dessas duas mortes que aconteceram lá em Coelho da Rocha, você vai ver a Supervia fazendo obra pra caramba lá. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Porque quando a desgraça acontece, é aí que a autoridade aparece. E vamos mudar de assunto que... se a gente for continuar falando nesse assunto aqui... olha só o que, que aconteceu, ou melhor, ouçam só, eu tô no rádio, não tô na TV mais, que olha só, veja só, pô, estamos no rádio. Confusão entre jovens após festa na descida do Alto da Boa Vista bloqueia trânsito. Tumulto e confusão após uma festa bloquearam totalmente o trânsito na região nesse domingo. Ninguém subia e ninguém descia. O caos tomou conta da via, deixando revolta e transtornos para quem passava pelo local. É, pessoal. Mas relaxa, porque Alto da Boa Vista é Zona Sul. Hoje mesmo já vai ter uma equipe da prefeitura lá mexendo, acontecendo e não sei o quê. Por quê? Quando não sai na mídia em bairro pobre, ninguém faz nada. Quando não sai na mídia, mas é num bairro de gente com dinheiro, deles mesmo, onde eles moram, aí é outra história, né? Enfim. A gente precisa derrubar o muro do Rio de Janeiro. Não é o muro da Supervia, não. É o muro do Rio de Janeiro. Esse abismo social que existe aqui nesse estado. Vamos lá. Tem mais notícia aqui para trazer para vocês, ó. É, meu filho. É, tem muita coisa aqui para falar para vocês. Olha só, tem uma notícia aqui vinda de São Paulo. O youtuber Pirula está internado na UTI após sofrer um acidente vascular cerebral dentro de casa no último domingo. Aos 43 anos, o biólogo e zoólogo Paulo Miranda Nascimento, Pirula, ficou conhecido por vídeos de divulgação científica no YouTube. A notícia foi confirmada pelo perfil oficial do podcast Os Elementos, em que o criador de conteúdo apresenta ao lado de Carlos Ruas, Emílio Garcia e Mia Massuda. Segundo a equipe, o estado de saúde do apresentador é estável, mas não há previsão de alta. Para ajudar no tratamento e manter os canais durante o período que o youtuber deve ficar afastado, divulgadores científicos criaram uma vaquinha online. Isso é bom, né? Isso mostra solidariedade. Eu vou falar uma coisa aqui. Esse Pirula aí, ele é um cara assim que... Eu já vi os conteúdos dele e tal, mas é aquilo. Entendeu? Ninguém tá livre do AVC, né? AVC, esses problemas. Principalmente uma pessoa que faz dieta, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que vai na academia e tal, não sei o quê. Isso que é meio assim, a gente fica, pô, caramba. Mas o cara se cuida, tem. Imagina se o cara não se cuidar. Rapaz, enfim, mas agora a próxima notícia aqui, ó. É, pessoal, tem um pessoal aí, não tem essa história aí do MC Pôs do Rodo. Eu não vou falar sobre a história não, porque já é uma história velha. Todo mundo já falou, as outras emissoras já falaram e tal. Mas, rapaz, tem um pessoal que foi fazer protesto lá do Pôs lá. O cara escreveu solta com U. Solta com U, meu Deus do céu. Volta pra escola. Volta pra escola, rapaz, meu Deus. Rapaz, tu não era pra estar fazendo protesto não, cara. Solta o Pôs com U. Ah, não, aí é demais. Ai, meu Senhor Jesus, meu Senhor Jesus. Enfim, aconteceu em Niterói. Olha só, essa é uma notícia interessante. Niterói lançou um sistema de detecção de tiros em tempo real. Primeiro mundo, hein? Rapaz, já imaginou? Você tá ali mexendo no celular, sai lá uma notificação no aplicativo, ó. Tiroteio. Rapaz, que é isso? Mas aí é o problema, né? Que o bandido também tem celular, também tem ouvido, também usa essas coisas, né? Ai, meu Senhor Jesus, vocês precisam ter inteligência pra falar de segurança pública. Entendeu? Eu não sou técnico, eu não sou especialista em nada nessa área de segurança pública, pelo contrário. Tanto que eu nem me meto a dar um palpite nisso aí, se vai dar certo ou não vai. Mas, enfim. Vamos lá, tem mais alguma notícia aqui pra gente falar, simplesmente? É, pessoal, na manhã desse domingo, olha só, continuando falando de Niterói. Ocorreu, tira, troca a trilha, que essa notícia aqui é séria. Na manhã deste domingo, por volta de 6 da manhã, ocorreu um grave acidente envolvendo ônibus e um carro na esquina da Lopes Trovão com Roberto Silveira em Icaraí, Niterói. Infelizmente, o jovem motorista de 25 anos do carro veio a óbito no local. É... Caramba, em Niterói, detalhe, hein? A mesma cidade onde a gente fala em sistema de detecção de tiros, a gente tem acidente de trânsito. É, mas também acidente de trânsito tem em qualquer lugar do mundo. No Japão tem, na China tem, na Colômbia tem, em qualquer lugar do planeta tem acidente de trânsito. Vamos lá. Rapaz, rapaz, rapaz, rapaz. O que que tá acontecendo, meu Deus? O que que tá acontecendo? Vamos lá. Nós vamos ter aqui mais o que para falar agora? Vai pro intervalo agora? Vamos pro intervalo ou vai direto até o fim? Vamos lá, tô perdido. Vai pro intervalo ou vai direto? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, tem quanto tempo? Tem mais 11 minutos. Vamos fazer o seguinte, eu vou segurar até o fim. 11 minutos, vamos lá. Segura até o fim, vamos lá. Aconteceu o seguinte. Olha a notícia que saiu aqui, ó. Brasil é o país com mais motoristas de Uberes no mundo! É isso mesmo! O Brasil atingiu a marca de 1,5 milhão de motoristas da Uber! O que era uma promessa de emprego temporário, acabou se tornando a renda principal para muitas pessoas! Rapaz, a plataforma começou a atuar no Brasil às vésperas da Copa do Mundo de 2014 e de 2014 para 2021 já são 11 anos, caramba! Brasil é o campeão do Uber. Rapaz, aliás, a gente deve ser o campeão também em usuários, tá? Deve ser o país que mais usa Uber, eu acredito. Aí eu tô falando de chute, tá? Mas, vamos lá. O que que aconteceu mais aqui que a gente pode destacar no nosso Brasil varonil ou no nosso mundo varoneiro? Vamos lá. Meu Deus do céu. Essa aqui vai ser rapidinha aqui, ó, que a gente vai dar aqui da notícia internacional. Elon Musk, ele mesmo, Elon Musk, nega uso abusivo de drogas publicado por jornal norte-americano. Mentindo descaradamente, disse o empresário. Rapaz! E depois dessa acusação, ele saiu do governo americano, né? Agora o Elon Musk não tem mais lá o cargo lá que o Trump deu. O Trump deu um cargo pro cara. Rapaz! É como se chegasse, sei lá, não tem o Olavo Setúbal aqui no Brasil, do lado do Itaú? É do Itaú o Olavo Setúbal? Não sei, agora... eu acho que é do Itaú. Aí, pô, é a mesma coisa, o Lula chegasse... Ô, companheiro, meu querido Olavo Setúbal, você vai assumir um cargo lá no governo. Não, pera aí, isso aí é o Dr. João. Eu imito o Lula, eu acerto no Dr. João, cara, pelo amor de Deus. porque não dá, cara, não dá. Se eu for tentar imitar o Lula certinho, vai sair a voz toda desgarrada. Enfim, mas vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui pra gente dar aqui nesse momento? Rapaz, tem muita coisa aqui. Aliás, tem muita coisa assim pra falar, a gente tem coisas pra falar, a gente tem, sabe o quê? Você pode participar do nosso programa através das redes sociais, @RadioMeritiDigital. Amanhã, a gente vai estar liberando o WhatsApp pra galera participar. Hoje é pela rede social, @RadioMeritiDigital. No Facebook... e no Instagram, você manda lá a mensagem, ou então você comenta no post da estreia, comenta lá no post da estreia, diz o que você achou do programa, se achou bom, achou ruim, achou uma porcaria, achou péssimo. Calma, ainda não acabou o programa, entendeu? Ainda temos mais 8 minutos aqui, ó, de pauta pra vocês, de tempo de arte, entendeu? Então, eu gostaria que vocês participassem lá, você que tá me assistindo agora, nesse momento. Rapaz, tem muita coisa aqui pra falar, ó. Aconteceu... Rapaz, isso aqui não, essa aqui tem que ser destaque. Essa aqui tem que ser destaque. Aconteceu em Itaperuna. Não, eu tô rindo porque... é rir pra não chorar, cara. Furto... sabe de quê? Itaperuna? De gado. Voltam a acontecer. Policiais da 140ª DP estão bem adiantados nas informações. Rapaz, os caras estão furtando até boi, cara. Mas bem que boi vale muito, né? Boi vale bastante, mas... nada justifica, né? Espero que a polícia consiga recuperar aí os bois aí que foram roubados aí em Itaperu. Rapaz, o crime tá chegando em Itaperu, né? Meu Deus! É... Vamos lá. É... Uma notícia boa aqui pra gente dar pra vocês, ó. Um carro de luxo roubado foi recuperado em Benfica. Crime foi cometido por... dois bandidos em uma moto. Para variar. Um carro de luxo foi roubado na Avenida Dom Helder Câmara e foi recuperado na noite deste sábado. É, pessoal, parabéns à polícia aí, ao pessoal do 31º, no caso, 31º não, do 19º, da 19ª DP aí, a galera aí do batalhão aí, responsável aí da Tijuca, né, no caso, não, no caso foi do batalhão da Tijuca não, foi do pessoal da UPP de Manguinhos. Aí a galera aí trabalhando, é isso aí, tem que trabalhar, pô, pra cima deles, entendeu? Vagabundo não tem vez, pô, entendeu, hein? Isso eu falo mesmo porque é assim, pô. Ah, caiu. E tem gente que gosta de bandido. Mas isso aí é complicado, né? Complicado de mudar. Entendeu? Por isso tem que mudar, sabe aonde? Nas crianças. Entendeu? A gente tem que ensinar para as crianças que o bem sempre vence o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Aliás, essa história de o bem vence o mal, isso deu uma polêmica aí para um candidato a prefeito, hein? Porque ele foi falar que o bem jamais vencia o mal. Porque ele ia dizer o mal jamais vencia o bem, ele queria dizer isso. Aí acabou que o outro candidato foi lá e clipou isso. Rapaz! É, a política dela, é assim, os caras jogam abaixo. É, rapaz. Nesse momento, nós vamos para 5 minutos ainda de programa. Bom, o que eu tenho para fazer agora? Eu tenho para agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tá desde 8 horas da manhã me ouvindo. Já vamos para quase 9 horas. Você continua aqui com o Rodrigo Lucas, falando sobre as coisas que estão acontecendo no nosso Rio de Janeiro, na nossa querida e amada São João do Meriti, no nosso Brasil Varonil e até no exterior. A gente tá falando aqui, esse programa aqui, o Manhã Meriti, ele é um elo de informações com o nosso ouvinte. Nosso ouvinte que, aliás, eu vou destacar aqui porque a nossa audiência é rotativa, nós somos a quarta maior audiência de São João de Meriti. Nós somos a quarta maior audiência de São João de Meriti. Sendo que a rádio começou o quê? Há um mês atrás, já somos a quarta maior audiência. Entendeu? Na frente de rádios FM. Rapaz, sem programação, imagina agora com o nosso programa, o nosso Manhã Meriti. Agora nós vamos explodir a audiência, sabe por quê que a gente vai explodir a audiência? Sabe por quê que a gente vai explodir a audiência? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os advogados do pessoal aí da política vão me ouvir, né? Piadas ruins. O pessoal aí ligado aos políticos vão querer me ouvir para saber se eu vou ser candidato a alguma coisa. E eu tô dizendo aqui para vocês, eu não sou mais candidato a nada. Eu não tenho mais intenção política nenhuma. Tira essa risada daí. Eu não sou mais candidato a nada. Eu não tenho mais intenção política com nada. Eu simplesmente quero fazer isso aqui. Comunicação. E aí, a única coisa que eu peço, não é da classe política não, é o povo mesmo, as pessoas que estão me ouvindo. Me deixem trabalhar, entendeu? Me deixem trabalhar, me deixem mostrar o que está acontecendo na nossa cidade. É a única coisa que peço. Não só na nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país, entendeu? Se chegar a ordem aqui, ó, você não pode mais fazer teu programa? Complicado, entendeu? Mas isso não vai acontecer, até porque a gente está aqui falando de tanta coisa e foi um programa tão bom, tão gostoso, né? Poxa, eu só tenho a agradecer a você, muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho e pela sua companhia. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos amanhã. Então, ó. Acaba, pelo amor de Deus. Calma, operador. Então, até amanhã. Ah, e antes que eu me esqueça, peraí, estão pedindo para eu falar aqui, antes que eu me esqueça. Ouçam agora o nosso programa aqui, o Batidão Digital. É o Batidão Digital agora? Manhã Meriti. Até o próximo programa. Continue ligado na Rádio Meriti Digital. Continue ligado na programação da Rádio Meriti Digital. Tá precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offs e spots comerciais para divulgação em rádios e carros de som, editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais, e criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89 99992 7022. IJS Publicidade. Conte conosco para divulgar o seu negócio. Participe da nossa programação. Envie sua mensagem de áudio ou texto para as nossas redes sociais. Arroba Rádio Meriti Digital. Arroba Rádio Meriti Digital. Não seja um ouvinte silencioso e continue ligado na nossa emissora. O Brasil tinha voltado pro mapa da fome. Pega essa virada. Mais de 24 milhões de brasileiros saíram da insegurança alimentar grave. É gente pra caramba. É muita gente. Imagina um estádio inteiro lotado de pessoas que agora conseguem comer. Não podemos perder a esperança, vamos? As mudanças estão rolando. Quando o povo melhora, o país inteiro melhora junto. O Brasil é da dignidade. Governo Federal. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o RádiosNet em seu celular, na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É RádiosNet. Seja bem-vindo à nossa imobiliária. Tenho certeza que aqui você vai encontrar a casa dos sonhos. Olha essa aqui, Condomínio Pneu Velho. Tem espaço para...